Torre Salvador Borgo, 961 na ponte, espera no zero, pronto. Borgo 961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento calmo, ajuste no zero no 5. Sim, decola, Borgo 961. Chame agora controle em 1-1-9 decimal 8, por favor. 0981. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 65, final para Santa. Boa noite, 65, tráfego avistado, ajuste no 015, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento calmo. Autorizado, pouso, voo. Cinco no solo 36, libera a pista próxima, intersecção à direita. Vai ser aprovado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, por parte. Obrigado, mano. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3171, tá pronto no ponto de espera da 10. 3171, pronto para decolagem, senhor. Afirmativo, pronto para decolagem. 3171, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento calmo, ajuste no 015. Autorizado a alinhar e decolada 10, ajuste no 015, 3171. Zuno 71, decolado aos 40. Chame agora o controle Salvador em 19.8, tenha um bom voo. 119.8, bom dia. Salvador, gol 9759, bom dia. Gol 9759, tráfego ainda não avistado, ajuste no 015, senhor. Ah, confirme, avistando, tem baixo travado? Baixo, já travado. 9759, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Ele pousa, vento calmo. 759 no solo aos 4:30. Libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1, senhor. Próxima à direita, Fox 21, boa. Zona 759, até daqui a pouco. Mike Bravo, Papá Livre, acionamento 44, chame pronto pro táxi. Táxi aprovado. Mike Bravo, Papá, chame na interseção para a decolagem. 747. torre é o Papatango Tia Rosca Kilo? Tango Sierra Oscar Kilo, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 015, check-trem, senhora. Baixado e travado, Sierra Oscar Kilo. Ciência Sierra Oscar Kilo, tem pouso autorizado na pista no 0, ventos 290 graus, 02 nós. Reporto Bravo Hotel 06, decolando da sua esquerda do pátio 4, comprou a norte, não interferirá com seu pouso, Sierra Oscar Kilo. Ciência Sierra Oscar Kilo, pouso autorizado. Mike Bravo, papá, decola da presente ou ingresso na pista, senhor? Mike Bravo, papá, autorizado, decolagem com proa norte, vento calmo, ajuste no 015, chame fora do solo, Mike Bravo, papá. Solo, papapapá, Mike Bravo, papá. Copiado, Mike Bravo, papá, acione 5006 e chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, papá, tenha um bom voo. Grato, bom trabalho, 5006, controle 119.8. Tango Sierra, Oscar Kilo, no solo 02, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121.1, Sierra Oscar Kilo. autorizado o táxi ingresso até o Pátio 4, ok? Você sabe onde é o Pátio 4? Ok, eu estaciono a frequência livre. Serra Oscar Quilo, por gentileza, mantenha a posição. Só dê passagem à viatura da Infraero que vai cruzar aí à sua frente. Ele vai balizar o seu estacionamento, ok? Pode seguir a aeronave. Se a aeronave cruzar a pista, prosseguir até o Pátio 4, pode seguir a retaguarda da mesma. Bom dia, 963, 5 seconds.